chamamos a este programa OHA Mais Saúde, em Oliveira do Hospital. Este é um protocolo entre o município e a Associação Dignitude, uma IPSS sem fins lucrativos, que ficará responsável pela gestão do programa ABEM, que é a Rede Solidária de Medicamentos. O objetivo do programa é claro, é garantir o acesso ao medicamento a qualquer município de Oliveira do Hospital que se encontra numa situação de carência económica e que o impossibilite de adquirir medicamentos que lhe sejam prescritos pela receita médica. Muitas pessoas, com reformas de miséria, não se podem chamar outro nome, muitas vezes têm que fazer um esforço financeiro enorme, e aí as farmácias muitas vezes também são parceiros na forma de deixarem essas pessoas a ficar a dever tantas vezes, e eu quero-vos aqui agradecer essa visão humanista que todos têm, e por isso acho que é um esforço financeiro que a Câmara Municipal, também deixem-me dizer, chega por tardia, porque tem havido um conjunto de políticas que este município, na área social, e que eu gostaria de recordar, esta visão de uma sociedade mais integradora e onde as pessoas com menos recursos tenham o mesmo direito àquilo que é a área da saúde, como você, que é um direito que está consignado na nossa Constituição, quero-vos agradecer porque este também será um trabalho conjunto com a Associação Dignitude, mas sobretudo também com as farmácias, com os próprios presidentes de junta, com as IPSS, que podem divulgar, e a Câmara Municipal, todos aqueles que reúnam estas condições, a Câmara Municipal acolherá e fará com participação financeira desses medicamentos.